Eu estava casada pela igreja há cerca de 14 anos, isto é 1975, e às tantas descobri que o meu marido andava com uma das nossas melhores amigas, minha melhor amiga. Descobri e disse que me queria divorciar. Ele disse que não, que aquilo ia lhe passar. E eu continuei calmamente, à espera que passasse. Ele um ano depois separou-se e foi viver com outra pessoa. Aí eu continuei à espera. Dizia, eu quero me divorciar, porque acho que isto não é uma situação para ninguém. Quero me divorciar. Ah, não, divórcio não. Nós tínhamos dois filhos, um com, nessa altura, 12 anos, outro com 10 e picos. E ele todas as Páscoas, todos os Natais, prometia aos filhos que ia voltar para cá. Mas não voltava. Quer dizer, este espaço foi durante 6 anos. Eu, ao fim de 6 anos, conheço outra pessoa, não era amiga de outra pessoa, eu só vi ter uma relação com essa pessoa. E disse-lhe a ele já estava a viver com a pessoa com quem está agora, e eu estava com os meus pais e com os meus filhos. E ele, nessa altura, disse que sim senhor, dava o divórcio. E deu o divórcio realmente. Eu, durante este tempo que estava com a segunda pessoa, não comungava, mas não comungava principalmente para não escandalizar qualquer pessoa. O meu terror era escandalizar algum dos mais pequeninos, alguém que não compreendesse. Mas depois, se a América, se a, sei lá, a Grécia, outra igreja qualquer, eu comungava calmamente e Deus me perdoou sem grandes problemas. Só cá é que eu não comungava. Cá era demasiado conhecida na paróquia, nos sítios que frequentava, tudo isso. E, portanto, cá eu não comungava. Entretanto, separei-me também da segunda pessoa, que era bastante mais nova que eu, e eu mandei-o embora, porque eu queria muito ter mais filhos e eu não queria ter mais filhos, porque já não tinha idade para isso, já estava com 40 e tal, já não podia ser. E pronto, e hoje tenho uma situação definida, sou divorciada. Tá? Pronto. Estamos em reparto agora. Estamos, sim. Então eu queria só ver se me permitir. Muito boa tarde. Nós somos divorciados recasados. Estamos casados há 18 anos, temos dois filhos. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer, enfim, estar aqui convosco, a partilhar estes momentos e o testemunho destes nossos irmãos recasados. Eu faço o meu testemunho. E o que eu vim aqui dizer é uma coisa. Eu sinto-me muito bem como divorciado na igreja. Eu não tenho tristeza nenhuma, entre aspas, por ser divorciado. Era isso que eu aqui queria dizer. Porque o facto de ser divorciado e não poder, em pleno, assumir aquilo que, enfim, que todos nós sabemos e todos nós falamos, permitiu-me fazer um determinado caminho que eu acredito que é o que o Senhor quer para a minha vida. E se não fosse divorciado, eu não me tinha apercebido de muita coisa. E de coisas às vezes muito simples. Por exemplo, acreditar, sentir e ter a certeza que o Senhor, quando diz que quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. E quando eu fico, só nós, os divorciados, é que ficamos sentados na altura da comunhão. E quando eu sinto isso e vejo isso, dou muito mais significado a esta palavra e a este ensinamento do que quando ia comungar todos os dias. Eu sou um daqueles que precisava do alimento espiritual diário. Pronto, portanto, eu dou graças a Deus por ser divorciado, porque há muita... Esta é das coisas mais simples, que eu não tinha consciência da presença de Deus na minha vida, na vida dos irmãos, na vida da Igreja e na vida em todos os momentos, quando não era divorciado. Não tinha consciência disso. Pronto, portanto, eu sinto-me muito bem com o divorciado. Não posso aqui, pronto, ter outro tipo, e dou graças a Deus por ser divorciado. Agora, não concordo com certas, enfim, como é óbvio, com certas situações. Mas fui sempre acolhido pela Igreja, continuo, enfim, a ser continuo a ser ativo na paróquia, enfim, somos diversas só coisas. Só há 5 minutos. Mas, portanto, era só isto que eu queria dizer. Era só isto. Estou muito bem, estamos muito bem como divorciados. Agora não posso. Tá. Boa tarde a todos. É a primeira vez que me encontro num encontro destes. E fiz toda a questão de vir e foi um padre que me incentivou a vir. Eu, tal como a Teresa, sou divorciada. Ao fim de 34 anos de casamento, também um dia o meu marido apostou numa pessoa 20 anos mais nova. Não vou aqui fazer-me de vítima, nem vou sequer dizer o que eu sofri. Tenho 2 filhos, que na altura uma já tinha casado e a outra era adolescente, numa idade difícil. Os meus filhos viam o pai num pedestal, para eles ele era o exemplo a seguir na vida, e de repente, de um dia para o outro, tudo isto foi por água abaixo. Para mim, o céu desabou sobre a minha cabeça. E eu não queria acreditar. Fiz tudo o que eu entendi na altura que devia fazer para continuar com o meu casamento. De algumas coisas que fiz, hoje estou arrependida. Da maior parte, não estou. Da minha parte, eu fiz tudo o que eu entendi que devia fazer para o meu casamento de 34 anos continuar. Acabámos por nos divorciar, 3 anos depois de separados, divorciámos por mútuo consentimento e também para não causar mais sofrimento aos meus filhos. E também porque acho que, para mim, pessoalmente, não adviria daí mal menor ou maior. Divorciámos por mútuo consentimento. Também eu experimentei algumas das sensações e dos sentimentos que a maioria dos que estão aqui presentes experimentaram ou experimentam em relação à Igreja. E um dia perguntei diretamente a um padre: Senhor Padre, o que é que a Igreja pensa dos divorciados? Ele olhou para mim, riu-se, sorriu e disse: pensa, tem um grande desconforto, tem uma grande tristeza. E eu não tive aquela resposta assim como que alguma coisa que me fizesse sentir melhor, porque para mim, e é bom dizer, que quando alguém se divorcia, não se divorcia sozinho. Portanto, os motivos do divórcio cabem sempre uma percentagem a um cônjuge e outra percentagem a outro. E é muito bom que nós pensássemos nisso todos. E era muito bom que todas aquelas pessoas que nós convidamos para o nosso casamento e que, no fundo, são nossas testemunhas, o continuassem a ser durante toda a vida, para nos darem, às vezes, um puxão de orelhas ou nos chamarem a atenção para qualquer coisa que não está bem e que pode brigar o nosso casamento. E isso nunca acontece. Ou raramente acontece de boa fé. Há uma coisa que tem sido aqui... Muitas coisas têm sido aqui faladas, muito bem, mas há uma coisa que eu não ouvi falar e que eu tenho, que é a única que me pesa na minha consciência no meu divórcio. É o facto de eu, perante Deus, a quem jurei fidelidade a um homem, a quem jurei viver com ele a vida até à morte, a quem jurei construir uma família, dar os filhos que Deus me desse. É isso que a mim me choca e me diz que eu não fui capaz de cumprir uma promessa que eu fiz a Deus. E não me interessa absolutamente nada o que o A, o B ou o C frequentam a minha paróquia, vivem no meu rol de amigos, ou no meu rol de trabalho, ou no seu meus vizinhos, pensem a respeito da minha situação de vida. Eu sou divorciada, continuo divorciada e sozinha por opção. O meu ex-marido já não é assim, casou com a pessoa pela qual me deixou, e eu penso que, e desculpem, porque verifico, ou pelo menos pelas pessoas que eu ouvi falar, que toda a gente acha muito bem que se dê um passo à frente na Igreja sobre o divórcio. Eu acho que, como todas as outras coisas que existem em debate na Igreja, não tem a ver com a Igreja, com a hierarquia da Igreja ou com aquilo que um homem que está na hierarquia da Igreja possa ou não concordar. Tem a ver com aquilo que nós próprios sentimos na nossa consciência. E eu quero, tenho que frisar também aqui, as estatísticas que foram apresentadas não são mais do que estatísticas. E nós não podemos ser números, somos pessoas. E o que está aqui em causa são valores, valores morais, pelos quais, por uma razão, outra ou outra, desde, e eu pegando também nas palavras que aqui foram ditas, desde o 25 de Abril, se têm vindo a degradar. Quando se permite tudo e mais alguma coisa. E então era o que mais faltava. Nós agora também acharmos normal, hoje temos realmente consciência e vamos jurar aqui perante Deus, perante o Padre que nos está a casar, perante esta pessoa e perante todos os outros que nos estão a acompanhar, que vamos fazer uma coisa. Mas aqui passados uns anos já mudámos de ideias e agora tudo o que jurámos hoje já não vale para coisa nenhuma. Portanto, isso não pode ser tomado assim. Isto realmente não é uma situação fácil, não tendo nada contra as pessoas recasadas ou divorciadas ou vivam em união de facto. Não. Isto tem a ver com a nossa consciência e isto tem a ver com uma base de valores. Valores que os mais velhos provavelmente não conseguiram, porque atravessaram uma fase da sua juventude em grande conturbação, como todos sabemos, e não conseguiram reter do passado ou dos avós. Eu sou divorciada, não tenho orgulho em ser divorciada, porque durante muito tempo fui eu própria também que decidi não comungar, porque pensei que estava errada, que não devia fazê-lo, mas porque eu achei que não tinha conseguido cumprir um juramento que fiz perante Deus, não porque alguém me tivesse proibido de comungar. em mudar, e não me sinto nada mal com isso, e continuo, não me sinto nada mal com isso, e continuo também a achar que Deus continua a fazer parte da minha vida, e mais engraçado, acho que, como se costuma dizer, Deus escreve direito por linhas tortas e talvez Deus tenha um caminho para mim, que eu ainda não sei qual é, mas que a pouco e pouco Ele me vai mostrando. E é por isso que eu hoje estou aqui. Muito bem. Nosso tempo. Não foi nada. Sim. Me exorbitou nada. Está bem, mas fizeram vocês é que fizeram o horário, não? Eu, como moderador, respeito o horário. Quem dei ao outro painel. Exatamente. Então, as pessoas depois fazem intervenções.